silêncio do monte sagrado, tua voz falou com poder. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da escravidão. Cada mandamento revelava teu coração de pai amoroso. Tua lei é luz para o caminho. Teu amor dá sentido à verdade. Tua palavra é vida. Escreves teu querer em nós e guias nossos passos. Honrar, guardar, amar, servir. Teus mandamentos mostram teu caráter. Tu proteges nossas relações, tu nos ensinas a viver em paz. Tua lei é graça que direciona, tua voz é fonte eterna.